dela e deslumbrante, minha tropa lá cantou. Vim da cidade, vida agitada, agora quero descansar. Vou ao longe, longe, junto ao pé da serra, vou com a tropa. Descansar, vou ao longe, longe, junto ao pé da serra.